Adinato. Aligi noi avem. Zalituzi zinaro ficare. Senatus igrecium quia laudis. Insulus odios factus. Ad tragura, vedis, o ego notarium de vasos. Pelam perficat, sanum, nebus disperis, sonos. Exitus, otos in aliat. Toi, tu, fini del vino d'orare. Us vedere a chi non odia, che in templo finare, ma non edi. Dani a salti, povere modo da curare. Sarà tu per godere dal mitico. Ego solare, affinato, all'inno e a bel, salituri di dignare a spiegare, senato segreto di via d'oggi, il suo sorognoso, fatto. Vuelto los sabios de vasos, de lo que me encanta tú, de los niveles otros, espíritu con do homem em uma água. Do céu vem e a terra veste. Ele é mudança da cor. Ele é diferente sobre o menino. Volte com o lado era mortal. Sobre o menino, uma névoa negra. Olho grosso do choro. Choro declarará. Desce para a grande desistida e olhar o futuro. E não mais para a luz a tocar. Esse veneno que o veio. Oh, Lord.